Porque se me ligou, se teu amor acabou. Cê quer o quê? Foi sua decisão, agora me deixa viver. Não me liga, não me esquece, não demora. Duas da madruga, ela me liga, é sempre assim. Quatro da madruga, ela desliga e vai dormir. 8 da manhã já tá de pé pra trabalhar de novo. Bipolar, remedinho, tarja preta é pouco. Tudo bem, loucura é tão normal. É bom saber que eu mudei, o resto continua igual. Eu sou a noite, vulgo criação. Ela é hype tipo artista e frita na solidão. Delírios de insolação, me chama pra sair, quer mais. Todas as renúncias e os nunca mais. É da merda, né? Só questão de tempo. Só morre quem viveu e só sofre quem tá vivendo. Eu vivi tipo coisa boa uma vez só. Tipo festa com as amigas à toa é uma vez só. De cara pra parede, eu boto ela de costa. Puxo no cabelo, ela me xinga e diz que gosta. Porque cê me ligou, se teu amor acabou. Cê me ligou, se teu amor acabou. Cê quer o quê? Foi sua decisão, agora me deixa viver. Saudade, palavra triste, agora chora. Precipitou o fim, depois não se apavora. Rebobina a fita, é só um flashback avulso. Calcinha no bolso, vestido caindo é luxo. Senta no meu colo, vem, molha a minha calça. Diz que não me quer e não aguenta sentir minha falta. É moderno, nosso amor é sincero. Amor eu quero, sem caô, burocracia zero. Que nem Adriano, treino no colchão. No ritmo Tiger Woods, dobrando todos plantão. Vivendo cada momento em prol de um momento bom. Aventura, um novo quarto, um novo som. Somos equilíbrio assim, delivery noite adentro. Vagando a margem e é frio, tá no relento. Mundanos, pecadores sem ressentimento. É o fim da nossa história, o dia tá nascendo. Porque cê me ligou, se o teu amor acabou.